operador Webjet 5827, muito boa noite. Autorização Galeão. 5827, ciente da informação, senhor? Afirmativo, senhor. Para o Galeão, autorizado 360, e eu pesulo 10 após conforme rota do plano. Minha cola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge. Controle 1208, acione 5132. Autorizado 360, Galeão, pesulo 10 e rota. Pista no zero em uso, curva à direita, Tael Leda Bridge, 5132, confirmando o tráfego. 5132, transponder, 120.8, controle. 5122, confere? 32, 5132. Ok, 5132, para o 6728, confirmando o 5827. Procedimento correto, postando para funcionamento. Faltarei. Afirmativo, Guardião 06, reporte no solo controlado do Graé, o vento de superfície da pista no 0070 graus com 07 nós. Obrigado. Trip 5218, no solo 32, a Olivrar chama o solo 121, décimo 9. Olivrar 219, pô. Saudou, boa noite ao Trip 5218. 218, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 5218. Recepcionando o localizador e avistando 2224, passaredo. Passaredo 2224, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 1895, obrigado, até já. Pinto 218, táxi Juliette, remota 13. Táxi Juliette, remota 13. 2 à noite. Passarelo 2224, boa noite, o altímetro 1012, reporte Simbra baixar trabalho. Botarei. É 3258, número 2 para Copa, Fortaleza. Uma sem curso sendo atualizada agora. Porém, não há nenhuma modificação significativa. Aguarde cópia, o TAN 3858370, Fortaleza. Aguarde Gol no 885, chame centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, 133, 25, centro Recife, 185, boa, obrigado. Boa, boa noite. Gol no 889, cópia. 224. 2224, passarelo, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus com 05 nós. O altímetro agora marca 10013. Gente, ajuste padrão agora. Está autorizado o pouso na 10. Obrigado. 889, correto, reporte pronto, portão 5. Cópia. 3858, autorizado Fortaleza, 370, Pesulo 19. Decola no zero, curva esquerda, saída Momo, Froti. Controle 208, transponde 5142. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola dando zero, curva esquerda, saída é Momo, transição Froti, via Upper Zulu 19. Passando o código 514-42, após decolagem, controle 1208, está na 3858. Correto, 370, nível, reporte pronto. 370, nível, reporte era pronto, está na 3858. Alô, Salvador, Ocean Air 6310. Ocean Air 6310, Recife, informação em curso e a Tango. 1 minuto, cópia 350. Afirmativo. Chanel 6310. Sente, aguarde um minuto, por favor. Fazer. Série 2224, no solo aos 38, direita, chama o solo em 121, décimo 9. Na direita, 219, obrigado, até já. Salvador, boa noite, passarei 2223. 2224. 2224, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 24. Natal 362, ciente, intensidade de atenção 01. E agora, troquei equipamento 3662, autorização Natal em operação TROC. Ciente, é o número 2 para a cópia, intensidade 3 na transição. P2224, ingresso em Juliette, para remoto 14. Está na Juliette para remoto na 4, 224. Minha 310, pronto, cópia? Afirmo. Minha 310, autorizado Recife, 350, por isso que 58. Decola no zero, curva na esquerda. Sai da PUCA, transa Aracaju. Controle 208, transponde 5137. Autorizado Salvador, nível 350, uniforme 858. Decola da pista 10 com curva esquerda, PUCA, Aracaju. 1208 vai ser o controle, 5137 o código transponder, Oceanair 6310. 6310, correto, reporte pronto. Portará, Oceanair. Pronto, a cópia. Para a cópia, prossiga. 3662, autorizado Natal, nível 370, via Pesolo 10. Decola 1-0, com a esquerda, vai dar Fucas e Par. Controle 1208, transponder 5141. Objeto 5728, o pushback acionar a posição a 4. Rotar 3662, autorizado 370, Fuca de Paz, Upper Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, controle 1208, transponder 5141. 3662, correto, 37 nível, reporte pronto. Reportará, Rotar 3662, 28. Fala, comandor, boa noite, 89, posição 5 para pushback, saneamento. Web 5827, autorizado push no 4, reporte táxi. Portarei táxi 728. Boa noite, 89 no 5 para o pushback saneamento. Boa noite, 89 autorizado no 5, reporte táxi. Portará, noite, 89. No 604, pronto, pronto. Salvador, mantém o nível de voo no 45, chame em Deus na frequência 120 decimal 1. 04, pronto, a cópia. 04, Orizado, Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 19. Decola 1-0, com a esquerda, sai da Momo, transpon frote. Controle 1208, transponde 5152. 120 do NTB de Simbra, desça para nível de voo 060, ajuste 1093. Correto, reporte pronto. Oito, reduz a velocidade para 2109, número 2 na aproximação. Gol 9278, desconsidere a instrução, detonação para final do procedimento, curva esquerda, proa 060, é posto estabilizado. Zero tá no 06. Estacionário 6310, tá no 6 para pushback estacionamento. 6310, sente, aguarde, puxa. Pode dar. O 6310, se quiser autorizar, a gente dá um push no 612, entretanto vai ser o quarto para taxiar. Ok, vai ser o quarto para taxiar. Confirma a aeronave na frente? Tem uns dois web, tem um web e o Gol, e tem um tanque que já pediu push, só que ele está aguardando devido aos táxis das duas aeronaves, e ele vai iniciar o pushback depois do senhor, mas a posição do mesmo vai pedir o seu táxi. Webjet 5728 para início de táxi, tem 52 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Guarulhos. Web via Índia, ajuste no 0. 13. 1895, quanto espera? 1895, quanto espera via Índia com 1013 web. Gol 9278, curva esquerda, proa 055. A proa 055, 9278. O 6310 autorizado, posto 612 é reporte fax. Sim, questionei o 6310. O 3858, coordena com a sua equipe, só após o Boeing da Gol passar a cauda, autorizado, iniciar no 3. Após o Boeing da Gol, está livre para o expedicionamento, 3858. Salvador, WebJet 65728, próximo ao ponto de espera. Jet 5827, autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, o vento 080 graus com meia dúzia nós. O altímetro agora 10013. Ok, entendeu, 5827, pistão no zero com livre decolagem, 63 1013, curva esquerda, proa 215, limitado pelo QD Mike, 120 da NDB Cintra. Bruno 889, boa noite. Após o 737-800 da WebJet, ali mantém cabeceira no zero. Sané 6313. Sim, controle. Controle 6313, você. Considere informação. Foi o gol 9278. Gol 9278, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado o final do procedimento, reporte autorizado. Ok, 2000, samurai de fio. Confirmando 149, autonomia de 3 horas e 30, está alternando Natal. 149 via pátio, ponto espera torre 1895. Pátio, ponto espera 1895, né? 662-08, puxa e acionamento. 6310, vai seguir o tráfego da TAM pela Índia. 63662, puxa e acionamento no 08. 3662, autorizado, reportar. Reportará. Olha o WebJet 5827, está cruzando 2000 na sua escuta. Web 5827, contato radar, subir mantenha 360, saída da EL. 360 da EL, possibilidade de lenda da presente? Web 5827, autorizado da EL. A presente da EL, obrigado. 189, o vento 090 graus com 079, autorizado decolagem pista 10. Pronto para o táxi, 163 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna João Pessoa. 163 via Índia, ponto espera torre, 1895. Seu ponto espera da torre, é, seu ponto espera, torre 1895, 1385. Decolado de Salvador aos 53. Chama o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, 189, boa. Controle Salvador, gol no 889, boa noite. Gol no 889, contato radar, me mantenha 360, saída da EL. 360, perfil da EL no 889. 63-13, desça para 3 mil pés, ajuste no 013. 3.10, 610, 613. Salvador, muito boa noite, Oceanair 6310, está se aproximando, ponte espera, está pronto. Afirmativo 6310 do Oceanair, após a rolagem do Airbus da TAM, mantém capseiro 10. Após rolagem, mantém capseiro 10, Oceanair. Para o táxi com 150 a bordo, 2 horas e 43, alterna Fortaleza. FM, qual POV? 150 a bordo. Gente, 150, táxi via Pátio Índia, Montserrat Torre 1895. Pátio Índia, 19, 1895, da 3662. Para o Oceanair 6310, tem alguma aeronave no final? Afirmativo, mas porém a Lima tem capseiro no zero. Ok, a Lima, grato. Nossa. Que bom. Levanta autorização para o Brasil. Cliente, uniforme, confere, pronto para a cópia. Para a cópia. Autorizado Aracaju, 190, decola 10, pula esquerda, saída Pucajama, após direto. Controle 1208, transponde 5150. Estabilizou LS, X-ray, campo à vista, 9278. Gol 9278, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 1895, até logo. Até. Web 5827, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1. 251, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, TAM 3858, decolou, passa 1500, curva esquerda. TAM 3858, contato radar, submantenha 370, saída MOMO. MOMO 370, TAM 3858. abaixo de 0 graus com 0,7 nós. Colagem autorizada da pista no 0, ou funcionando. O 9278 da Gol já baixou e travado? Baixado e travado, passando o timbre agora. Center. Reduz a velocidade para 1909. De repouso, Gol 9278. Afirmativo, tem 3662 após a passagem do Boeing da Gol na final da 1-0, ali mantém cabeceira no 0. Após a passagem da aeronave na final, livre alinhagem, manter na 1-0. Oceania 63, 1-2, decolado de Salvador ao 58, controle 120, 18, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. Sanai 6310, sub mantém a 350, sai da PUC. 350, sai da PUC, ao Xanã. Sanai 6313, para final do procedimento, curva esquerda pro 135, reposta estabilizada. 135, reposta estabilizada, né? 313. Salvador, Salvador, 3858, nós estamos encontrando aqui posição Momo com formação, possível voar Cogbo. TAM 3858, autorizado Cogbo. Direto Cogbo, TAM 3858, obrigado. Gol no 889, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1. 25, Recife, gol no 889, boa noite. O 9278 no solo 59, ao livrar solo 12 no 19. 19, gol no 92. No curso 63, gol no 13. Sané 6313, completo, final do procedimento, se emitou na frequência 118, 95. Gol no 8, tá 5 agora, 63. Acionamento, posição 02. O vento 070 graus, 08 nós, autorizado a decolagem, pistão no 0, TAM 3662. Pistão 3662. Torre Salvador, avalante, Oceania 6313, na final. Oceania 6313, continua aproximação, aguardando autorização de pouso, altímetro no 0, no 3. Aguarda autorização de pouso, 6313. Por gentileza, poderia voar Aracaju? Aguarde coordenação, CNM 6310.